do meu celular. Troquei de chip pra você nunca mais me ligar. A casa já está à venda, eu vou me mudar. Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar. Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar. A melhor parte é que já tem outra no seu lugar. Mulher bandida igual a você merece um grande castigo. Eu sei que mesmo longe vou saber, está pagando o que você fez comigo. Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore, que a dor te sufoque, de saudade passe a madrugada acordada. Sabe o que eu te desejo? Dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca. Eu apaguei as nossas fotos do meu celular. Troquei de chip pra você nunca mais me ligar. A casa já está à venda, eu vou me mudar. Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar. Use o teu cheiro impregnado, iria me lembrar. A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar. Mulher bandida igual a você merece um grande castigo. Eu sei que mesmo longe vou saber, está pagando o que você fez comigo. Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore, que a dor te sufoque, de saudade passe a madrugada acordada. Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração estremeça de paixão, que ande embriagada com a maquiagem borrada. Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore, que a dor te sufoque, de saudade passe a madrugada. Seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca. Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca.